Bem, meus amigos e irmãos, estamos nós reunidos aqui numa mesa redonda na Igreja de Deus, da sede mundial da Legião da Boa Vontade em São Paulo, porque o auditório está em obras. Estou tendo a honra de estar cercado aqui por vários legionários, jovens de várias idades, que velho é somente aquele que perdeu o ideal. E orgulhosamente assistia o desempenho da equipe. E eu pensava na grandeza do trabalho da religião de Deus, que veio humanizar a humanidade. Meditava aqui que a desumanização da humanidade, infelizmente, em grande parte tem ocorrido a partir de onde jamais deveria vir, que é do campo religioso. Até hoje, apesar do ecumenismo, como as criaturas se exacerbam por causa de crença religiosa, quando a função religiosa é justamente contrária a essa hesitação ou excitação. E é uma hesitação, verdadeiramente também, diante das missões que as crenças têm que realizar na Terra, de confraternizar as criaturas. Eu me recordo, não sei, estou vendo que as meninas da pré-mocidade, as meninas guerreiras, que aliás foi uma sugestão da Esther, Duarte Pereira, não foi você que sugeriu? Foi? Eu e a irmã Celi. Ah, a irmã Celi e você, né? Ele disse que você é da pré-mocidade. Bom, o irmão Zarur diz na proclamação do Apocalipse que o rebanho único viria, alguém sabe por intermédio de quem que viria? Seria do Evangelho, seria dos profetas, do livro de Isaías, o livro de qualquer um daqueles profetas, Amós. Quem que vai responder primeiro aí? Leia, por favor, Débora, ou Esther, quem é? Vamos lá. Ele diz aqui... Ele quem? Monzarona. Proclamação do Apocalipse de Jesus. Só nos cumpre dizer, irmãos, o rebanho único não será formado no Evangelho que vocês leram, mas no Apocalipse que vocês não entenderam, pois, na verdade, já está formado no reino de Deus. Que coisa extraordinária. Então nós temos que procurar o rebanho único no Apocalipse. Aliás, vocês já acharam. Eu já lancei esse desafio há bastante tempo. Mas se ele está no Apocalipse, então todo o Apocalipse tem que ter esse espírito. Veja que o irmão Zarur diz ali, na proclamação do Apocalipse de Jesus, restauração da unidade cristã. Nós estávamos em 72, no gabinete dele, no 19º andar, antiga sede da NBV no Rio de Janeiro, sede central, quando ele começou a falar a respeito disso. Ele disse, presidente, isso o senhor tem que... Isso é uma proclamação? O senhor tem que dizer isso de público. Ele estava para ir a Ribeirão Preto, seria em março de 72. Acabou indo em outubro. E ele fez essa proclamação. Por isso é que eu digo a vocês, às vezes, da pregação que eu estou fazendo, quem chamou mais a sua atenção, Arruda? O pai vai estar querendo confete. Não, o que é isso? Eu quero ver o que, é que chamou mais a atenção de vocês, porque há de ter chamado a atenção das pessoas que vibram no mesmo coletivo de vocês. E aí, na proclamação do Apocalipse, ele diz que esse rebanho já está formado no céu. Agora, a mensagem do Apocalipse vem de onde, hein? Fala no microfone, Sueli. Exatamente, do céu. E vem do céu mais elevado, porque o Apocalipse é de Jesus, mas ele recebeu de quem? Alguém se lembra? Débora, vamos lá. Bem, fala no microfone. O Apocalipse, ele é de Deus, né? É passado por Jesus e por João Evangelista. Através de um anjo que muita gente considera ter sido João Batista. Se é do céu essa mensagem do Apocalipse, e o rebanho único está formado no céu, ele tem que aparecer aqui. Então, tudo que for lido no livro das profecias finais tem que ser visto com esta abrangência. Então, havia uma, ainda há uma corrente que a todo momento achas que as profecias se dirigem apenas ao povo de Israel. Ora, eu adoro os irmãos judeus, como os irmãos árabes, os irmãos chineses. Então só os irmãos judeus estarão salvos? Não, é preciso derrubar essas barreiras. E o Apocalipse está aí para acabar com isso. E uma dessas derrubadas de barreira, nós vamos reiterar hoje nessa mesa redonda, que eu não faria. Mas eu fiquei tão entusiasmado vendo vocês fazendo para eu disse, irmão, vou meter o meu bedelho lá. Mas, irmão pai, o senhor cortou a sequência do capítulo 12? Não. Vejam que no capítulo 12, o dragão persegue a mulher. Essa mulher que dá à luz a um filho varão, que vai reger a humanidade com cetro de ferro, é justamente toda essa ambiência fraterníssima que a humanidade precisa viver com o rebanho único. Eu estou falando justamente nessa ambiência fraterníssima que só pode aparecer quando o sectarismo for sepultado. Portanto, quando falarmos em Jesus, é o Jesus que ama todas as igrejas, mas que ama Karl Marx, que ama Gorbachev, que ama todas as criaturas humanas. Eu peguei esse exemplo para vocês poderem ver até que ponto vai a pregação para a terra da LBV. Porque de outra forma ninguém entenderá o Apocalipse. O Apocalipse é de Deus e Deus é amor. Então, nesse sentido abrangente da nossa pregação, e a Márcia Cristina vai dizer daqui a pouco, é que eu me firmei para anunciar uma coisa tão ampla. Vocês observem que as sete igrejas que estão na Ásia não podem significar somente a evolução do que se considerou chamar cristianismo no planeta Terra. Então, as mensagens de Jesus às igrejas da Ásia, que eu já disse, a Ásia porque é o útero das religiões, é uma mensagem não somente ao que se chamou cristianismo na Terra, mas ao judaísmo, ao xintoísmo, ao brahmanismo, ao comunismo ateu. Ele fala a todos. E eu lanço o desafio que vejam onde é que está a mensagem de Jesus aos comunistas ateus nas sete igrejas da Ásia. Quem é que vai dizer as igrejas de Cop? Só escolherei. É Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então agora a Márcia Cristina Rueda vai ler. Vejam como é que eu digo que os assistentes têm que conhecer de cor. De cor, a visão geral das finalidades da LBV. Por favor, diga a página. O volume é o primeiro. Qual a página que se encontra? Essa? Essa aqui é a segunda edição. Sim. Qual está é a página? Página 104. Essa qual é essa edição? E essa aqui é a sétima edição, né? A página 110. É 104, então, vocês têm que correr. 104. Isso que vocês vão ler é basicamente a pregação do irmão Zarur, com muitas coisas que ele disse, coisas que eu fui buscar na ata de 31 de janeiro de 1959, que quando o irmão Zarur faleceu, a minha preocupação foi buscar tudo o que ele dissera e pregara e colocar logo publicado antes que outros viessem tomar da coroa. Guarda a tua coroa, aquela coisa toda, como está na igreja em Filadélfia. Eu segui esse conselho. Procurei logo botar a pregação dele, ajuntando muitas coisas que desenvolvemos, como do Conselho Deliberativo Mundial da Boa Vontade, e colocar aí para que ninguém destoie a mensagem que veio do mundo espiritual para a humanidade por intermédio da Legião da Boa Vontade. Vamos lá, Márcio. Eu antes só gostaria de falar uma coisinha quanto à questão que o senhor falou da abrangência de Jesus, né? Que ele mesmo, ele se proclamou a luz do mundo. E não Sim. de um segmento religioso. Sim. Então, se ele é a luz do mundo, ele ilumina todos. É o sol da caridade, né? Muito bem. Então, aqui nós vamos às diretrizes espiritualistas da LBV Mundial, sétima edição, página 110. Todas as criaturas e religiões são evidentemente cristãs. Na proclamação do novo mandamento de Jesus, feita por Alziro Zarur em 7 de setembro de 1959, em Campinas, São Paulo, Brasil, na construção do rebanho único para um só pastor, que é o Cristo de Deus, pioneiramente pregava a LBV Mundial. Todas as criaturas da terra são naturalmente cristãs. Saibam ou não saibam, queiram ou não queiram, até mesmo as que se dizem materialistas. Inclusive, eu li outro dia um pensamento, não me lembro de quem foi, mas dizia assim que o sentimento do materialismo revela assim, uma religiosidade muito grande, reprimida. Irmãos, eu costumava dizer que o comunismo ateu é uma religião às avessas. E ele tinha um carisma muito grande. Caiu por tédio. Como ele disse em 60 e poucos, não será tiro capitalista, canhão capitalista que vai derrubar. É tédio mesmo. A alma afastada de Deus morre no tédio. E, aliás, eu já disse que capitalismo e comunismo são dois ateísmos. Isso é a ética do medo. É a ética da alma entediada por estar tão afastada de Deus. É mesmo que cortar o próprio pescoço. Todas as religiões são evidentemente cristãs. Mesmo aquelas que assim não se consideram, por se encontrarem nos diversos graus da evolução espiritual. Há tantas religiões quantos são os graus de entendimento espiritual dos homens, conforme a soma de suas encarnações. Todas as criaturas e todas as religiões são consequentemente cristãs, porque Jesus, o Cristo, por determinação de Deus, é o fundador e supremo governante deste planeta que habitamos. Como se lê no seu Evangelho, segundo João, capítulo 1, versículos 1 a 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O mundo, o planeta Terra, foi feito por Ele. Tudo foi feito por Ele. Nada do que se fez foi feito sem Ele, Cristo Jesus. Isto significa que sem sua permissão ninguém ingressa neste orbe, onde ele pacientemente trabalha pela evolução dos habitantes visíveis e invisíveis da Terra, pelas reencarnações sucessivas, vem desenvolvendo a cristandade segundo o seu divino conceito. Revelam o Evangelho e o Apocalipse que após a grande tribulação e o próximo e último Armagedom anunciados por Jesus, teremos um novo céu e uma nova terra. Aos que ainda pensam que a vida no mundo espiritual é um eterno, portanto maçante tocar de harpas, fraternalmente recordamos esta advertência do Cristo. Meu Pai não cessa de trabalhar, e eu trabalho também. Evangelho segundo João, capítulo 5, versículos 17. Um céu que as pessoas, os anjos fiquem tocando harpa a vida inteira, é tão cansativo que isso deveria ser mais chamado mesmo de inferno. Bom, a mensagem do Apocalipse, a mensagem que Jesus dá ali, não é só para a parte chamada cristã da humanidade. É para toda a humanidade, porque toda a humanidade é cristã. Saiba ou não saiba, queira ou não queira. Donos de tudo são Deus, o Cristo, o Espírito Santo e mais ninguém, que eles não querem o domínio, a hegemonia pela força. Querem sim consolar, confortar os corações. Da vida, lembra que Deus te ama e te quer ver um vencedor. Passe o bem, não desanima. Que nos une a Jesus, a estrela mor que nos ilumina. Oh. faz mais pensar, e renascerá em ti uma chama de amor, onde a luz resplandecerá. Chegar e com seu amor vai nos renovar. Faze o bem, não desanima, pois o amor é todo encanto da vida que nos une. Jesus, a estrela. Amor.